Essa prática específica que você fez, que foi na pandemia que ela se. Na verdade, que eu batizei ela na pandemia, né? Que é essa cerimônia para quietude. Que vem de um estudo meu com as práticas, com as artes corporais da medicina chinesa, que é o Qigong, que foi através da professora Maria Lúcia Li, que é uma mestra e filósofa das artes corporais. Ela tem uma pedagogia para ensinar essas práticas que ela chama de pedagogia do corpo esquecido, né? E foi ela que me apresentou isso em mais ou menos em 2008. Eu conheci a Lúcia porque eu dançava com a Mariana Muniz, que é uma artista bailarina e atriz de São Paulo, e a Mariana dividia espaço com a Lúcia. No trabalho da Mariana também eu entendia que no trabalho dela tinha essas práticas, né? Esse jeito de se mover que me fazia tão bem. Eu lembro de fazer aula da Mariana e sair aquecida. Eu morava em Guarulhos, saía da Paulista, até eu chegar na minha casa eu ainda estava suando da aula. Então tinha uma coisa de vitalidade que eu amava naquilo. E aí eu fui entendendo que vinha daí, desse corpo de Ti, que é esse corpo de sopro, que é um corpo que faz parte da cosmologia chinesa, né? E que aqui no Ocidente a gente esqueceu desse corpo, por isso que a Lúcia chama de pedagogia do corpo esquecido. E aí foi assim que eu comecei a fazer as práticas. Primeiro, porque me fazia muito bem, eu tinha dores de estômago, de jovem que não come direito, que dança muito, que ensaia, que não come. E quando eu comecei a fazer as práticas, aí eu comecei a ver que estava tendo um impacto mesmo na minha saúde, que eu ficava bem melhor, principalmente do estômago e das emoções, do pensamento, tudo. E aí, 2014, que foi quando eu saí da companhia da Mariana, eu fiquei só com a Lúcia. Então a gente tinha uma relação mesmo de mestre e discípulo, assim, ela ia me ensinando. Para dar aula junto com ela. Então eu aprendi dando aula dessas práticas, que é uma coisa que sempre acontece comigo, assim, eu vou aprendendo e vou praticando, mas nesse caso específico foi assim. Era só vocês duas? Oh. Tinha um grupo de jovenzinhos da época, tipo Fernando Gregório, não sei se foi lembrar, a Luísa Folegatti, que era um grupinho. Que aconteceu depois. Antes eu já estava com a Lúcia. Na maior parte do tempo ficava eu e ela, porque ela estava desenvolvendo duas técnicas. Uma que era o Ticum dos Símbolos, que é um Ticum lindo, que foi ela que organizou. E ela estava estudando o Ticum dos Meridianos, que é uma prática que você traça os 12 meridianos regulares, que são esses trajetos energéticos no corpo, da medicina chinesa. Enfim, você traça os meridianos. Eu aprendi sobre a medicina chinesa desenhando o meridiano no corpo. Foi assim que eu aprendi. Primeiro veio a prática, depois que eu fui me preocupar em entender o que que eu estava fazendo, né? E aí eu fiquei bem próxima da Lúcia, a gente fazia esse esquema. A gente ficava juntas, estudava, fazia sequências, praticava e eu dava as aulas com ela. E aí, isso ela me ensinou o Lian Kun, o treinamento perfumado, os 8 brocados de seda, essas técnicas que ela divulgou muito aqui no Brasil. E aí eu fazia. Só que na pandemia teve essa coisa de organizar para uma prática minha. Eu já tinha feito uma outra coisa que eu acho que é legal falar, que tem a ver com a sua pesquisa do cuidado. Que quando eu parei de dançar e fiquei só com a Lúcia, eu atendi as pessoas em casa. A gente tinha um esquema, ela me apresentou algumas pessoas que precisavam de cuidados. Eu ia e eu receitava movimento. Então eu comecei a organizar uma receita de movimento. Então eu pegava, eu não dava uma sequência inteira, por exemplo, treinamento perfumado. Eu entendia para que servia cada movimento e ia compondo de acordo com as necessidades das pessoas. Então eu achava mal barato isso, receitar movimento, que é uma coisa que Muito bonito isso. é o que o Ticum faz.